5708-5707 ou acesse sougami.com.br. Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Shaini. ZYD 994 95,7 FM. Vibe Mundial. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. Por trás de toda pessoa em situação de rua, tem uma história que se perdeu. Acolher, resgatar a autonomia e assegurar a dignidade dessas pessoas é uma missão da Prefeitura de São Paulo. Além de ampliar e melhorar a rede de acolhimento, a Prefeitura está implantando as Vilas Reencontro, a locação social e oferece auxílio financeiro para as famílias que acolherem quem hoje está em situação de rua. Acesse o site programareencontro.prefeitura.sp.gov.br e saiba mais.